버린 그대여 왜 그런지 알 수 없네 맨날 그댈 어찌하리 내가 싫으면 떠나가야지 이제 다시는 싫어 Thank you. Thank you. ื่อกันตาใส่ปืนสมปุกมาเตื้อกำเนื้อบองอ่องบองลางยอกตะขนาดไม่บอมปุงพญาโอนยำขนมเปรย์รอมวงบองกาไกรหอดย่อจงกุ้งสรองใส่เมียนตรงหรือกันยาพวกยังร้อมยังเชี่ยงเปรย์โจลฉน้ำทำไมใส่ลมกาตามประไปนี้ขม Thank you.

memories will always cling. Let me live or let me die where I heard that lullaby. There beneath the moonlit sky, my Bahama. De tus ojos junto al romanticismo de mi vida gris es como un cántico de miel vertida para consolación de mis antojos. Rendido te adorara yo de hinojos con la llama de un profundo amor que encendida lavara la sangre de mi herida y saciara la sed de mis amores. Daría por ti de emoción plena, palpitando el corazón lleno de ensueños, esta noche de lírica verbena, y probara también tu belleza robando la miel de tus labios. Pero divina mía, vivo en un sueño. De tus ojos junto al romanticismo de mi vida gris es como un cántico de miel perdida para consolación de mis antojos. Rendido te adorara yo de hinojos con la llama de un profundo amor que encendida lavara la sangre de mi herida y saciara la sed de mis amores. Daría por ti la emoción plena, palpitando el corazón lleno de ensueños, esta noche de lírica verbena, y probara también tu belleza robando la miel de tus labios. Pero divina mía, vivo en un sueño. Soit parti, j'ai Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão da tua mão. Olha pra mim, não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão, frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar na galeria. Cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão. Passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar na galeria. Cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão. Passas em exposição, passas sem ver teu vigia, captando a poesia que entornas no chão. Ha elea e kagua lai ke kono akamake make e kipa elu. Ona nea me puana ni a me ka pala. A hiki i kai lua, ka uka moku i mua hei noa. Au aku oia kai loa kaulana, kona i ke kai malino. Ku i ke aba o mahai ula, te anilima ka ui ke aku. Kawika wa a pahoi lima a paia aku i ka aina. Haoli na makamaka, umehana ka apo ana mai. Oni aku a honi mai, ke aloha ia a ka Hawaii. Ki pai ka olu o ka home, ho la ila i me. Moani ke ala ona pua ole ana alo alo pua kala unu. Unu mai na ona o ke kai, o mena vai kau o maleka. Ua ai ua ino a kena a o mea e koe aku. I ka leo o kahi e ne kini, i ka honi mai i nga ola li ke ole. E hai mai ana i ka niu ho ua a ka wila i a kaha kai. Ho lihi au i ka liu la i ka au mai. na mahi na tau ai ai ho o ipo ipo ana me ho kuroa he nani a he nani ma oli ino ma hai ulai ka lai hali I mai lai ka lo Nani me ka pala kou I noa Ha e lea e ka uala I ke kono a ka make make Come on, do it! Suku, suku! Ay, ay, ay! みんなすきすくすくのリズム。あいあいあい、踊りましょう。すくすくの踊り。どこから来たやら、不思議なリズム。世界中どこでも、すくすくばかり。あいあいあい、みんなすきすくすくのリズム。あいあいあい、踊りましょう。すくすくの踊り。一度覚えたならもうやめられぬ何とも言えないすくすくの味あいあいあいみんな好きすくすくのリズムあいあいあい踊りましょうすくすくの踊り Excuse me please Yes peanuts すくすくって一体何なの It's very simpleMust you feel yourself? Karada de kanji nakia dame nano ne? All right. Come on doing. Suku, suku. Ai, ai, ai. Minna suki, suku, suku no ritmu. Ai, ai, ai. Odorimashou. Suku, suku no odori. Yatto wakatte kita wa. Nanto ma fushigi. Kumo o kumu yona.すくすくの気持ち、あいあいあい、みんなすきすくすくのリズム、あいあいあい、踊りましょう、すくすくの踊り、 すくすく、 あいあいあい、みんなすきすくすくのリズム、あいあいあい、踊りましょう、すくすくの踊り、すくすく。 Qui s'en va Bosalindoki, bomba kana motema, noebisa. 戦って